Chama agora Recife em ano 2685 e ano 260 alternado. Vem chamar a Recife em 2685 e ano 260 para a base do mesmo papá. Liu? Controle Salvador, o Papa Tango Kilo Kilo Lima está ingressando no corredor forte. Está sobre o mar, autorizaria 500 pés sobre o mar? Está autorizado, 500 pés, quilo, quilo lima. Opa, 500 pés, quilo, quilo lima. Fala Azul 4299, portão 2, puxa, Azul 4299, autorizado, chama, tá? estacionamento, você para o pai, você dá agora. Passou a Arecep, vai iniciar o regresso. Pediria uma proa até que eu seja direto, seria possível? Já tem condições de voar rotatória? Afirmo, tem condições de rotatória. Vou rotatória. Ciente. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, estamos Centro Recife, ONU 260, Alterna 1288. O 260-288, né, qual faz? A 3859, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5, via Bonf. Via Caso 4299, está com 91 a bordo, autonomia de 440, alterna Ribeirão Preto. Qual também, 94? 91. 91, autorizado o táxi 4299 à direita, via Índia, ponto do Ferro 101, 1895, que era 1015. Direita, Índia, Monte Carlos, 895, azul 4299. Salvador, bom dia. 98 no da Rio com Aquilo. Fortaleza 300. 98 no ONU, Fortaleza 330 autorizado, aperto no ONU 9, decola da pistão no 0, primeira coisa esquerda, Momo, transição pro T, controle 11935, aciona 5152. Aprovado para o 598 ONU, ONU da Rio, Fortaleza no 330, conforme roda do plano, aperto no ONU 9, decola da 10. Primeira curva à esquerda no perfil da mão para ti. 1935, controle 5152, a transponder 981. 9811, planejamento correto, chama push. Zero, via chegada bom. 050, via chegada bom, 3304. Controle de Salvador, Quilo Quilo Lima, está para auxiliar da rota 40, desloca o campo. O Quilo Lima, chama a torre, 1895. 895, obrigado, senhorita. O Quilo Quilo Lima. Está passando o Quilo Quilo Lima, torre Salvador. Está com a prova da rotatória, legal já para a pista, ouro 7. 100 Quilo Quilo Lima, reporte final, ajuste no 0, 15. Reporte final, dá um pista, 17. 100, reportará final, dá 17. Azul 4299, decolada de 48, chama o controle em 119, decimal 35. 935, 4299, bom dia. Do 4299, contato radar, pode manter 340 após 2000 pés, Prodileda. 340 após 2000 pés, Prodileda, Índia Delta, mantenha-se em condições visuais, via corredores, ajuste em Salvador no 015, reporta em Veracruz. Espilha 07, torre o Quilo Quilo Lima. Papatango Quilo Quilo Lima, vento 1110 graus, 12 nós, pouso autorizado, pista 17. Livre pouso, Quilo Quilo Lima. Gol 9042, muito grande posição. Você vai trabalhar. Mike Alves. Não, eu vou dar o rock, eu já. Portão 10, autorizado, chama ataque. Portão, chama ataque, está trazendo o Solução 6312. Recife, conforme. 6312, Recife, pronto, cópia. Pronto. 6312, autorizado Recife, 350, direto Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju. Controle 11935, aciona 5161. Patango Quilo, Quilo Lima, no solo 51, confirme o local de estacionamento. Parte da base. Gente, efetuo 180, prossiga táxi via pista, a interseção da base ao estacionar frequência livre. Um bom dia. Bom dia, senhor. Correto, senhor Cruz. Senhor Cruz. Quilo, Quilo Lima, reporte pista livre. Reportará pista livre. Gente, Quilo, Quilo Lima, estacionar frequência livre, bom dia. Bom dia. Dan 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, acusado de estabilizar no X-Ray. Sul 4299, chama Recife, onda 251, alterna no 3325. Recife, onda 3325, 4299, bom dia. Zona 79 para o táxi 223 a bordo, 3 horas e 45 até o medalhão. Azul 4299. A estação mais poderosa da Bahia. Salvador, é a tripa para Romeu Lima? Papá, Romeu Lima, prosseguir. Romeu Lima decolou de Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, Serra Lima, o código é o 0122 do tripa para Romeu Lima. Gente, tripa para Romeu Lima, fique atento a um Airbus 320 na chegada e o Maxilet Romeu a 500 pés no setor próximo à Duna. Ciente do tráfico do Trigo. 04, adiciona a identificação. Contato radar, Pato Coral, vou ao VOR Salvador. Estabilizado, X-Ray, 3859. 3859, chama a torre 1895. 1895, bom dia. Porto Seguro, bom dia. 79, bom dia. Mantenha o ponto de espera agora, instruções. Bom dia, mantenha o ponto de espera, estou treinando 79. 3859, está precisando o sinal da... Tá, 3859, ajuste 10 no 5, mantenha a aproximação, aguarde autorização para voo. Consegue aguarde. 3. Mais caro, né? Poucos reais, quatro pontos. Transponder gol 219. 219.14 reais, shampoo. Demorar. Autorizado pouso pista 10, ajuste 10 no 5. Pouso 10, está 3. Papa Palfa, Tango Tango, bom dia. Solicita? Sente Alfa Tango Tango, reporte na Papá para ingresso na pista. Salvador, bom dia, gol 1960, com ação quilo. Gol 1960, aciona identificação, vou inaproveitável para interceptar a chegada à mar e desça para nível de voo 050. SAP, descendo para 50. Gente, Juliette Bravo Delta seguirá o Alfa Tango Tango via Taxway Papá. Reporte para ingresso na pista como número 2. Sim, Mike Juliette Romeu. Tá. Papá Romeu Lima, sinal para pouso. Papá Romeu Lima, frequência livre. Sim, Alfa Tango Tango na Lima, transfere solo em 121.1. Passaduna, chame torre 1518, 9-5. 3295 da 3304. Alfa Tango Tango, bom dia, segue pátio principal, após pátio 3. Repórter. 4 de Mari para interceptar a chegada da Mari e reporte para a descida. Mari, chamarei descida, 2590. Controle o Martinete, Romeu. Prossiga. Saindo da Ribeira, sentido litoral sul para pouso em São Maruco. Mike Juliette Romeu Centro, voe na prosa rotatória, reporte visual com o campo. Rotatória, autorizado, segue litoral, tampando via para o Itapuã. Tente autorizado cruzamento, reporte no para o Itapuã. Rotará, Romeu. Agora, push back, acionamento, gate 5. 3-1-6 no 5, aguarde. Escuta. Vamos lá, 3-1-5-9, de cruz. 3259, bom dia, segue via Alfa, Juliette, portão 4, parte 1. Alfa Juliette para o 4, 3259. Sim. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no 0, TAM 3179. Após o tráfego, não importa nem manter no 0, TAM 3179. 0 milhas, plano Yankee. Pode modifica, desce para o 085, segue visual, decola da 10. Primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5132, controle 119.35. O azul 2590 é número 1, tá bom? Negativo, número 2. Atrapalharia vocês aí se a próxima dúvida? Autorizado, ITAP, o azul 2590. Simplesmente ITAP, então, mantendo 2590, está pronto para descer. Sim, desça para nível de voo 060 com 2209. 060 com 2209, o azul 2590. Só um instante, Juliette, Bravo Delta. Fazendo umas meias assim que o Airbus da Tão livrar a Juliette, coordenando com a equipe de solo, chama táxi. Camarada táxi, 2196. Juliette, Bravo Delta, pronto, cópia. Bruno, né? Obrigado. Ana, faixa na radial 300, 200 milhas, plano Yankee, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, após direto, aciona 5135, controle 119.35. Bravo Delta, o terreno correto no Pátio 3, chama pronto. Alô Salvador, bom dia, TAM 3304, de pronto. 3304, bom dia, segue via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3304. 963192, TAM 3, para acionamento. Alô, TAM 963192. 1-2 no 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar a meta 3-1-3. Da Juliette, 3-3-0-4. 3-3-0-4, mantém a posição. Mantém. Tem algum gate pra gente, Felipe? Vou 2196, aguarda para o pushback. Aguardando 2196. Vamos iniciar no pushback agora. Só 3304, Juliette, portão 7, bate 1. Bate 1, portão 7, 3304. 2196, sentido que ainda aguarda o finger, chama quando totalmente pronto no 5. Nós já estamos prontos, o finger foi retirado agora. O Oxené iniciou, né? Afirmo, não interfere, apenas o Airbus da TAM vai ingressar na Juliette pro portão 7. Após a passagem do mesmo, o coordenador com a equipe de solo chama táxi 2196. Até a passagem do Airways para a SES, está um livre pushback. Afirmo, 2196. Já para 2000, para trás estabilizado, né, Zé? O 2590 informa que vai seguir o tráfego na sua posição de 11 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruzando 060 em descida para 2000 pés, um Boeing 737. Afirmativo, 2590. Mike Juliette Romeu, chame torre 11895. 11895, graças ao meu. Salvador, muito bom dia. Papapá, Mike, Juliette Romeu. Papapá, Mike, Juliette Romeu, bom dia. Muito bom dia, Mike, Juliette Romeu. Aproximando do canal de Itapuã para pouso, parte 5. Sente, Mike, Juliette Romeu, confirme procedência. Tierra Índia, Eco Índia. Sente, ajuste 10115. É poste mais próximo do campo, ainda não avistado. 10015, reporta próximo. É 312, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ele manteu no zero, 6312. Xanair 6312, ao alinhar decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1,00 graus, 1,0 nós. Livre decolagem, posso alinhar 6312. Espera, mundo, espera, torre 118, destino 95, ajuste no 095, meu voo. Ativo no India, lá 295 com 1015, muito obrigado, ótima semana, 2196. Reduzir para 140 nós, fica melhor para você? Autorizado, azul 2590. Eu não preciso curvar a esquerda, que vocês veem umas formações aqui. Após a etapa, eu vou ter que voar duna, eu reduzo para 140 para não colar muito no colega aí. Ciente. Ciente, as condições de metro, estado 1015, DTC, parte 5, reporta a sala controlada. Valeu, Oceaner 63, 1-2, decolado Zuno 1, chame o controle em 1-1-9, sinal 35. 1-9-3-5, obrigado. Agora tô... 63, 1-2, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA, 63, 1-2. Controle Whisky India Delta, para 1500 pés para a média Vera 2. Whisky India Delta, sente, reposta no... Paris. Para o que Papa Romeo, Alfa, Alfa, Alfa, bom dia, ciente da Lima. Papa Romeo, Alfa, Alfa, Alfa, sua identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4000 pés, o ajuste no 015. Chegada bom, 4000 no 015. Já passa, tô aqui. O 2590 pode prosseguir 2000? Azul 2590, desça para 3000 pés. 3000 inicialmente, 2590. TAM 3179, chame Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-3325, obrigado, bom dia. Decimal 35. 1935, 296, obrigado, boa semana. Zulu 2590, desça para 2000 pés, autorizada a final IF, após estabilizado. Reportarei, 2590. Controle Salvador com 91. 9196. Passando 1700, bom dia. Seria o 2196? Isso, 2196, obrigado. Voo 2196, contato radar, suba para nível de voo 360, direto Leda. Direto Leda, voo 2196, obrigado. Voo 1160, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, confere. 1-1-8-9-5. 1895. Muito obrigado, mais 7 anos. Salvador, gol 1160, final da 10, visual. Gol 1160, ajuste 10 no 5, vento 120 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Gente, pouso 60. Tá firme? Faça na ponte de botar agora. A proa de coral. É só, proa de conde, 1104. Conde? 590 estabilizado, visual. Azul 2590, chame a torre 1-1-8-9-5. 1895. Bom trabalho aí. Alfa 04 na proa de Conde. Existe possibilidade de coordenar com o centro. O plano foi pela Zulu 9. Aguarde. Mike Romeo Alfa, pronto, cópia. Torre, muito bom dia, Azul 2590, baixar travado. Nação com a torre, comprou o Wish com sobrevoo setor da Itaparica, da Elite Itaparica, 500 pés, aciona 0130, Torre 118.95, controle 119.35. Onça 04, autorizado lotar. Gente, tá pronto lotar, onça 04. Solo 17, libera a próxima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121.1. Lamento e decolagem, chame torre 118.95, Mike Romeo Alfa Bravo. Alfa Juliette, portão 10, 41. Alfa Juliette 10, voo 1160. 9-0. Romeu Alfa, bom dia. Sente Mike, Romeu Alfa, sente do acionamento, reporte pronto para decolagem. Quilo Lima, Feira de Santana, confirma o bate, o pista que decola? Bate da base, preferência 3. Batango, Whisky, Índia Delta, foi rotatória. Mano, rotatória, Whisky, Índia Delta. Quilo Lima, pronto, cópia. Quilo Lima, autorizado, Feira de Santana. Decola da 35 com proa norte, 1.000 pés, aciona 01131, controle 119.35, torre 118.95. Decola 35, proa norte, 1.000 pés, controle 119.35, torre 118.95, acionado 01131. Quilo Lima, no pátio da bata, confirma o governo? 01. Entendido 01. Ah, Quilo Lima para acionamento TAP, chame torre 118.95, bom voo. 118.95, obrigado. Sapatango Alfa, Sierra X-Ray, ação de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Papa Romeo, Alfa, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.95. Autorizada, finaliza X-Ray, responsabilizado. 2.000.05, autorizado ILS X-Ray, reportagem estabilizado, Papa Romeo, Triplo. Três mil pés, o ajuste no 0.95. Oi, 118.95, Whisky India Delta. Whisky India Delta. Alto tráfego CNK para ingresso na final da pista 1-7. Ajuste 1-0 no 5, o vento para referência vento 1-0 graus 1-2 nós. Positivo, a senhora autoriza prosseguir com para o sudoeste, vai afastar 5 milhas aqui dentro, na próxima barra, não está sentindo dor, né? Gente, Mike Romeo Alfa, assistente autorizado, repórter livrando. Ok. Chama inicial no sobrevoio e para livrar, ordem a passar. Muito obrigado. Mike Romeo Alfa, repórter visual com cênica na final da pista 1-7. Positivo, reportará visual. Ainda não visual, o Mike Romeo Alfa. Gente, Papatango, Esquinja Delta, ajuste 1-0 no 5, informa o tráfego, esquilo decolando agora da Enrimar. Fique atento, reporte final da pista 1-7. Está no final da 1-7, o Esquinja Delta. Boa noite, por favor. Dial, Leda Mótila. Delta, reporte final da pista 1-7, mantendo separação regulamentar. Mantendo separação, reporta na final da 1-7, o Esquinha de Alves. Mike Romeo Alfa já livrou isso da 1-7, agora para a direto para gente, Mike Romeo Alfa, da presente transfere, controle em 1-1-9-35, mantendo referências visuais. 1-1-9-35 é o controle, alterar visual com Mike Romeo Alfa. 1-1-2-7, controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-95. Tiago, flash carregamento correto no pátio 4, para acionamento táxi, chame torre 1-1-8-9-5, com voo. Tiago, flash autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Papa Tango, Whisky, Zé Delta, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-7. Teve pouso 1-7, Whisky, Zé Delta. Papapá, Mike Romeo Alfa, controle. Proceda. Mike Romeo Alfa, afaste do externo, temos aeronaves se aproximando, mantém o setor norte aqui entre os pés. Autoriza afastar para o setor sul. Autorizado, Mike Romeo Alfa. Obrigado. Serra, Golf e Oscar, aguarde para o táxi. Papatango, Whisky, Índia Delta, confirme o local de estacionamento. Após o pouso, prossegue para o Pac 5. Sim, Serra, vai. Não adianta, rapaz, não adianta esse carro. Lefa, 5172, transponda, controle 1935. 3859, o atendimento correto, no 4, sem pronta. Camará no 4, tá? 3859. Caramba, saudita! Eu quero ouvir falar com a Metaltec, eu quero ouvir. Fala, sem propagação, sem propagação. A mais poder! Minha 3, 1-1, mantenha o perfil, definitivamente para 3.000 pés. 3.000 pés, mantenha a restrição de 4.000, está liberado direto para 3. Livre da restrição, hein, pelo? Livre da restrição, será minha 3, 1. Triplo alto, seu posto, localizador. Papá Romeu, alfa, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5-3-1. Tango Whisky, Índia Delta, no solo de 2-6, efetue 1-1-8-0, táxi pela pista, reporte na Taxi Papá, pista livre. 180, reportará na Papá, Whisky, Índia Delta. 2, assinar minha 13 hora. Autorizado, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-1-5, livre LS é estabilizado. Para 2.000, está livre LS, não será estabilizado. atinge a mantenha do litoral, o Mike Rondon. Sente, mantenha. Sente. Vem pro Alfa. Está batendo o Alfa CRS-Clay autorizado. Direto TAP, deixa até 4 mil pés. O ajuste 9015. 4 mil. Papa Romeu, triplo Alfa, vento 1, 10 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Triplo Alfa. Vou estacionar a frequência livre, o Whisky Delta. Apagado e pronto. 100 kg pilo Lima, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. 604, cruzando Brasília, via Peso Luno 7, aponte conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5162. No portão 7, pronto. Vou ficar afastado 3 milhas do meu ponto. Fica bonito. Alfa 04, ciente, chame o centro Recife na sequência 12685, alterne 12545, bom voo. Mas o Nelson está informando que você deve ficar na linha do litoral, ok? Então não pode se aproximar da final da 10 não, porque o senhor interfere nas aproximações. Beleza, comando. Vou manter a linha do litoral aqui na sua escuta permanente. A gente chama o controle em 199, decimal 35. 1935, quilo, quilo. Controle Salvador, Patatango, quilo, quilo, Lima. Papatango, quilo, quilo, Lima, mantenha-se em regra de voo visual no meio pé, direto feira. Meio pé, esteira, quilo, quilo, Lima. Em acionamento. 9811 no pátio 3, aguarde. Canaia 6311, chame torre 11895. 295. Tudo bem, muito bom dia, Canaia 6311, estabilizado e alerta no 0, baixado travado. Canaia 6311, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, ajuste no 095. 1015, aguardando. Papa Romeu, triplo alfa, no solo de 30, libere a próxima direita, taxi eco, chame solo em 121, decimal 1. Eco, 211, triplo alfa. Essa foi responsabilizada. 2000 com 1015, remota responsabilizada, alfa Tango Mike, autorizando a... Mike Romeu, alfa, pensando ao Oxané, passando agora o externo, tu pode prosseguir pro Barradão. Ciente da presença de autorizado Barradão, chama de sendo sobrevoo. Atento ao Oxané. Próxima aeronave a passar aí no externo, está a 5 minutos da... Não. Se o senhor mantiver, eu estou deixando o externo à sua esquerda, com relação à sua, a oeste, a este, no caso, tu pode ficar lá 500 pés, porque a aeronave passa em cima do externo a 1700, aí não há problema. Se o senhor mantiver 500, não tem problema. Positivo. O sobrevoo está em curto, mas se caso ofereça qualquer desconforto para o nosso controle, a gente afasta, comandante. Não tem problema nenhum para a gente, não. A gente depende da sua atuação. Maravilha, então. Pode prosseguir. Muito obrigado. Papatango, Alfa CRX-Way, reduza para 1909. 1909, Alfa CRX-Way vai reduzir, descendo a 2000. Tango Tango? Autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, chame torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 095. Sete que dê passagem à aeronave Charlie 56, irá ingressar no pátio principal e atenta a pintura no pátio principal. Show de bola. Mike Alpha Victor, por favor. Pro litoral sul. PS, o Mike Romeu Alpha. Obrigado. Apagando Kilo Kilo Lima, quando possível, informe sua cidade de pouso. Kilo Kilo Lima, estimou o pouso ao 1255. 1255, copiado, reporte na 20ª milha. Kilo Kilo Lima. 20ª milha, reportará Kilo Kilo Lima. 3-1-1, noção aos 3-2, libera a próxima direita, torcei Foxtrot, chame solo em 1-2-1, décima 1, bom dia. 2-1-1, só na Fox, você na minha 3-1, bom dia. Triplo Alfa, ingresso Juliette, segue pátio principal, reporta na Lima. Juliette, pátio principal, reporta na Lima. Quebec, prossiga, bom dia. Positivo, senhorita. Estacionado aqui na posição 06 do pátio 1, pedi autorização de reboque para a posição 12 do pátio 1. Avianca, Oxa, November Quebec, aguarda para o início do reboque. Quebec. Acontecer no setor? Após 2 minutos? Já solicitar manter o setor sul. Mike Romeu. Positivo. Te agradeço e está na sua escuta para afastamento. Para o táxi 981 da Rio, com 4 a bordo, 2 horas e 54 de autonomia, alterna Natal. E 9811, dê passagem ao Airbus da Avianca, após segue táxi via Kilo.